Salvador, bom dia, Sol 3171, Centro da Índia. Sol 3171, Sol 121-9, pra cópia. 219, obrigado. Salvador, bom dia, Sol 3171, Centro da Índia. Juno 71, autorização Guarulhos. Afirmativa, 320 Guarulhos. Sim, tá ciente que a pista só irá reabrir aos 30. Ciente, tá 3171, a pista no zero, né? Afirmo, 1 no 0 ou 28, vai depender do vento. Estamos correndo com controle. Ciente, tá 3171. Pode cópia. Agora, obrigado. Salvador, bom dia, total 99-10, ciente da informação Índia. Total 99-10, sem identificação. Acabamos de mudar a pintura, pista 28, Salvador, vou na proa de Cari, previsto espera, pista fechada, só abre os 30. Ativo, confirme a proa. Que mudou a pista utilizada, tinha 28.